454, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, 454. Confirma a temperatura, por gentileza. Afirma, 27. 27, olha, só reparar onde nós estamos passando aqui agora, é um buraco já aberto aqui, viu? É sua frente, sua direita e sua esquerda, poderia confirmar a localização? É do lado esquerdo aqui, tá ok? No trem de pouso esquerdo, na, bem na posição do trem de pouso esquerdo. Sente, próximo na saída da Eco, sente. Tá joia, obrigado. Guardião 06 no solo para a tática 4. Sente, livre táxi até o Pátio 4, Guardião 06, seu solo foi o 18. 09. 09, obrigado. Trole, 9660. Confirme. TAM 3663 autorizado alinhar e manter na pista 28. A mim mantém na 2663. TAM 3454 ao solo voltando. Prossiga. Chame para informação, já entramos em contato com a Infraera, mesmo já está ciente. Outras aeronaves já reportaram. Informando que a mesma já está providenciando o reparo. Positivo, é que o buraco tá um pouquinho grande lá e tá com uma poça d'água gigantesca. E aquilo ali vai aumentar, viu? Gente. Retorna na prova de Cari, tá pro por 10 minutos. Texto desvio, voo 988. Obrigado, vai informar estabilizado então, obrigado. TAM 3663 autorizado decolar da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 3000, o vento é de 200 graus com 7 nós. Tive decolagem 18, após a decolagem mantém a proa até 3000, né? Com 113 POB, autonomia 4 horas, operando com fim, para o táxi. TAM 3604 autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da Golf. Na Golf, quando pronto, torre 183, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, autorizado Índia Alfa no ponto de espera da Golf, 118.3, TAM 3304. Salvador, você não é M13 no ônus, nós estamos com informação ótima. Por gentileza, nós temos um plano para Guarulhos, sair da CV Gole, tá bom? Salvador, Golo 605, já teve autorização, estamos prontos para o espertamento, faltam 7, Golo 605. Mas eu sem contato com o centro agora, mais um minuto, aguarde. O Xanem é 13 no confirme a OBT do plano? Aguarde, senhor. Lota 38, você cross? 98. 98, 6, Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, decolado, mantendo a prova de decolagem conforme o dia. Contato radar na decolagem, manter a prova até 3000 pés, após autorizado saída da EL, transição de NER. Ok, até 3000, curva direita da EL, sim, autorizado pelo controle, aliás, anteriormente a Gole. Sonda, táxi e eco com alfa, a Infraero já está ciente, só informando só para o comandante ficar ciente. Ok, obrigado. TAM 3859, copia? Copia. TAM 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 360 via Upper Whisky 58, até Prego, após direto Sorocaba, após Sorocaba, Upper Alfa 310. Decolada 28, inicialmente após a decolagem mantém proa até 3000 pés, após inicia curva esquerda na saída Gólia, Val Sagaz. 5416, é o transponder, o controle 19.8. De 3 mil pés, autorizado, perfil da saída Gol, Leval, após direto Eudes. Gol, Leval, Eudes, 3.6. Passagem até 3 mil pés, após curva esquerda na Gol, Leval, Sagaz. Upper 58 até prego, após prego de Sorocaba, Upper Alfa 310. 5416, transponder, 19.8, controle, tá 3859, tá pronto pro push no 8. Tá 3859. Cotejamento correto, 08, portão autorizado, puxa, acionamento, reporte táxi. Porta H. Gol no 605, copia. Gol no 605, copia. Gol no 605, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu no 4. Decolada 28, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés, após inicia a curva esquerda na saída Gol, levar o CRAT. 5421, né, transponde o controle 19.8. Gol no 605, autorizado em 0320 para o Galeão, já perto do Luno 4. É pela pista 28, mantém a proa dentro de 3 mil pés, após a curva esquerda na saída Gole, é Val, Crack. Transponde 5421, o controle 198 está pronto para o transponente no 1.7. Gente, Bruno 605, informa o cotejamento correto, mantém a posição, já tem um tráfego autorizado a realizar o post no 08, aguarde, é o número 2 nesse setor. Torre Boa, Tan 3304.0, próximo ponto espera pronto. Tan 3304, autorizado na linha área decolada, pista 28, o vento de 190 graus com 11 nós. Autorizado ingresso, decolagem, cabeceira 28, confirme, está operando em toda extensão? Toda extensão, afirmativo. Ok, obrigado. Sou João Pessoa, Tan 3304. Que o seu plano estaria pela 250. Já informo que de antemão o centro não autoriza devido a nota. Tá ok, obrigado. Faz a prevista que eu poderia colocar agora, senhor? Provável golem. Sim, ainda não temos seu plano confirmando o seu OBT aos 1245, é isso? Afirma. Sim, entrei em contato com o centro, pois ainda não recebi seu plano. Aguarde. Obrigado. Checo Delta prossegue para a pouso de Salvador. Papa Mike Echo Delta prossegue para a pouso de Salvador. Chivô e Proa de Farol de Itapuã, mantém-se com seus visuais, 500 pés, Mike Echo Delta. Xanema 13 no 1, confirmando o nível Guarulhos, é o 320? Afirmo. Sente. Mike, é com o Delta Controle. Mike, é com o Delta, é o controle. No 1, apenas confirmando a estimativa para a decolagem seria aos 1245? A estimativa pelo plano seria. Sente. Da suspensão do corredor cheio, tá certo? Deixa meu controle 1.9.8. 9.8, formar na decolagem pegando vento de cauda de até 13 nós, está 140 com 13. Gente. Estabilizado LF, gol no 888. Dia web 6726, cliente da Oscar. Xanema 3 no 1, pronto, cópia. Pronto, senhor. Xanema 3 no 1, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via Upper Whiskey 50. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés. Após, inicia curva à esquerda, no perfil da saída Gólia, Val, Eudes. 5423, eu transpondo, o controle 19.8. 320, pedaço disco 50, decolada 28, mantém a proa até 3.000, primeira curva até a esquerda, e cumpre a saída gole, Eval Eudes. 119.8 é o controle, 5423 transporte. Confirma o transponder copiado? 5423. 5423 o transponder, corrigindo. 5423. Matheus, 5423. Cortejamento correto, posição 01 no reporte quando pronto. Quando pronto é avançada, minha 31. 288-13325, tá 3663, mano. É 84, informe código que está acionado. Firme. Taxista 3859-109 a bordo, Campinas, 4:30. Controle Salvador, 3304, está cruzando 3700, informa que vai manter para 285 devido a formações à frente. Teste 3304, autorizado o perfil da Gole após o desvio. Demantio. Controle Salvador, bom dia, até 3602-195-160, com informação óbvia. Até 3662, acione identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 040. 040, autorizado CARES, até 3602. Controle Sardinha 84. Cardeal 84, mantém-se em condições visuais no 1500 pés. Vai prosseguir para a pouso em Salvador? Sim, aqui, está mantendo 2000. A intenção é a vitoração para sinal ILS. Aumento no 07. Quase as mães, autorizado para espécie no aumento, bota 7.06. Mantenha 2000 pés. Sim, aqui. Vai decolar inicialmente com curva à direita no corredor visual pelo litoral de Salvador, 500 pés. O vento é 190 graus com 10 nós e forma fora do solo, caçador 06. Correto, gol no 888 no solo aos 29, libere a esquerda e chame o controle 119, corrigindo, o solo 121 decimal 9. Gente, libera a esquerda, 1219, obrigado. Liga até 3304. Mas devido a algumas formações, solicita coordenação com o centro voar direto ao FITO, 3304. Deixa, aguarde coordenação. Ok. Já? Pode vir a parte aqui, senhor. Estádio 3? Sistema ativo. Autorizado, ingresso parte 3. Via parte 3, 3209. Solo, bom dia, gol 1888, lembra agora, se você quiser. 1888, prossegue via Alfa, guardando posição em São Juliette, definição do portão. Gente, Alfa, mantenha São Juliette, aguardando o gol 1888. Solo, você não é 63 o nome, voltando? Confirme. Você não é 63 o nome, por gentileza, podia confirmar a nossa saída? Submetou para sequenciamento, curve à esquerda para o A240. O seu limite é a radial 140 de Salvador. Entendido, cardeal 84 para o A240, limitado a 1-140 de Salvador. Firmo. Enter. Gente, a saída será Gole, transição Eval. Após Eval, o controle irá autorizar você voar Eudes. Eudes é um fixo entre a junção entre a FI Recife e a FI Brasília, na 2550. Positivo, via Gonza, confirme? Confirmo. Ah, acredito que via Gonza, né? Ou não, negativo. Via Eudes. Gole Eval, após direto Eudes. Ah, tá ok então, obrigado, professor. Alfa, Cidade Juliette, gol no 888. Gente, o gol no 88, mantém a posição. Temos um tráfego acompanhando o 07, que é o seu portão previsto, e está liberando o mesmo no exato momento. Aguarde. 7, vai manter aqui. Gol no 605 para o táxi. 37 a bola, 3:50 de Alfonso, Campinas. 3:50 Campinas, confirma apenas o PB? 137. 137? Afirma. O número 05 autorizado, seu táxi, via pátio 3, quilo alfa, no ponto de espera da 28, quando pronto, chama a torre em 1 no 8 decimal 3. Pátio 3, quilo alfa, ponto de espera da 28, decimal 3, voo 98. 1-288, barotão 3304. O ajuste no 015. O gol no 605, para informação. 8 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 1288, 13325, grato. Controle salvador 354 no 4. Trip 54 no 4, acione identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 050. Direto da passagem do tráfego, após ingresso Juliette, pátio 107 ao portão. Sente da passagem, após prossegue no pátio 107, ou no 254 no 4. 54 no 4, contato radar, 62 milhas sudeste de Salvador, reporte ponto ideal de descida. Ele informará no ideal de descida, 54 no 4. Salvador é o TAN 3454. Ponto de espera da 284. TAN 3859 autorizado a alinhar e decolar da pista 28. Vento de 200 graus com 10 nós. Aí decola 28, 3859. Ou 330. Cinco quatro, 330 nível Recife, será coordenado, confirmando o horário do seu BT? Vai pro 50. Entrou? Eita! Pra prova 280. Ciente. O trip 5414 tá no ponto de alta descida. Desce para nível 050, trip. Librando 130 para 050, trip. Complete curva direita para 310. Quatro copiou? 84 controle. Mas escuta. Direita para 310, 310, limite ao curso do localizador. Direita 310, limitado pelo localizador. TAN 3454, o senhor voltando? Prossiga. Foi o comandante que reportou o buraco na Taxi Alpha? Positivo. Sente. É, ela tá ali na saída da Alpha, né? Ali onde a gente livrou a pista, ali na Eco e Alpha. Sente, na junção da mesma, sente. Passador 06, autorizado o táxi, chame para iniciar a decolagem. Olá, Salvador, bom dia, TAN 3859. 3859, contato radar da decolagem, manter pro até 3000 pés, após autorizado o perfil da saída Gole. Mantém pro até 3000 após voo Gole. Gole, é, no PC da Gole, 3859. Sol voltando, pronto, cópia. Pronto, siga. Então, 3454, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decolada 28, inicialmente mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva à direita, na saída Aron, transição Melim. Aciona 5427, no transponder o controle 119, decimal 8. Ok, autorizado para Recife, nível 330, a saída Aron Melim. Decola, mantém 3.000, após 3.000, curva direita. 5427, o transponder, controle 198, aerovia vai ser pelo 58. Gente, mantém a proa até 3.000 pés, após iniciar a curva direita. Afirmativo, vamos manter a proa até 3.000, o 3454. Cortejamento correto, após quando pronto para puxa e acionamento, confirme o portão que você encontra. 09. Confirme? 09. 09, gente. Tá 3859, prossiga. Tá proa 220, avançando formação. Tô de 200 graus com 10 nós no 605. Aline, fala 28, vou no 605. Fala da solo, caçador 06. Caçador 05, interceptar o litoral de Salvador, chame o controle, 119 decimal 8. 119 decimal 8, caçador 06. Torre, boa tarde, Avenida 726. A aproximação, forma que perdeu a indicação do localizador. Ciente, continue a aproximação para 28, tem referências visuais com aeródromo. No momento negativo. Reporte quando visual com aeródromo, o vento é de 210 graus com 10 nós. O Webjet 6726. Recebendo agora o lote, porém com oscilação, é isso? Sim, afirmativo. Ciente, obrigado. Para 2.000 pés, altímetro 1.05, resposta estabilizada no curso localizador. 2.000 com 1.015, chama estabilizado, desce via 3.602 da TAM. 3.54 no 4, desce para nível, desce para... Webjet 6726, está visual com a pista? Sim, afirmativo, visual. Autorizado pouso na 28, o vento é de 210 graus com 11 nós, a pista está úmida. 110 com 11, livre pouso 6726. Controle, ligou no 605. Guardião 02, bom dia, prossiga. Salvador é o caçador 06. Táxi, reporte para decolagem. Correto, reporte para decolagem. Salvador, caçador 06. Firme. É o caçador 06, decolado, vai manter o litoral, corredor axé. Deixa manter corredor axé, caçador 06. 067. Controle ao cardeal. Controle gol no 605. 605, contato radar na decolagem, mantenha pro até 3.000 pés após autorizado o perfil da faixa da Gole. 3.000 após Gole, 605, ascensão 380. Somado com 6726, pista opera toda na totalidade, né? Toda extensão 6726, livre pouso. Obrigado. Então tem um lock agora, tem condição de completar final, visual? Afirmativo, tem condição. Saiu agora o lock. Afirmativo, saiu agora, tem condição de completar visual? Afirmativo, tem condições. 17, uma aproximação visual, chame a torre de Salvador, frequência 118.30. 183, obrigado. O Cardio 84 é o controle. Escuta. Achamos sem um lock em Salvador. E vamos mudar agora o procedimento, ok? Mas tem condições de interceptar a final aqui da presente. O VR Delta Mike Echo para pista 28 tem condições de executar a final, o Cardio 84? Afirmativo. Nome visual com a pista, sou número 3 na aproximação, tráfego que o precede 6 milhas à frente. Quieta. Controle Gol 605, desvio esquerda. Quente, quantas milhas? 20. Quente. Triple 54 no 4 controle. Foi aos 43, ao liberar a esquerda, chame o solo, 121 decimal 9. Libera a esquerda, solo 219-67-2000, obrigado. Afirmativo, confirma-se a possibilidade de efetuar o procedimento GPS para a pista 28, é Renato? Afirmativo, vamos confirmar essa possibilidade mais à frente. Eu vou até 5 milhas para cá, e solicita novamente, por gentileza. Confirme-se, ó. Está autorizado. O 1984 desce até o 040. Afirmativo, até o 040. Está 3859, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. Para o 3859-288, alternativa? Plano 33, decimal 25. 325, bom dia. Plano 605, controle? Taxi via Índia Alfa no ponto de espera da 28, chama a torre quando pronto, 183. Até o ponto de espera da minha escuta, o ajuste permanece no 095. Índia Alfa no ponto de espera da 28, chama a torre 183. Sua escuta está lá, 3 ou 9. Paulo, boa tarde, Adnet, 726, de prova de escuta. Vai dormir, mantenha a posição da Taxi Bravo. Tá 3602, autorizado pouso na 28. O vento é de 220 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 28, tá 3602. Controle do Salvador, Guardião 02. Bom dia. Bom dia. Necessita fazer um sobrevoo da avenida paralela aqui, é próximo ao localizador, mas não estaremos a mais que 400 pés, garantindo aqui a aproximação se for necessário. 02. Não entendi, repita por gentileza. O 02 decolou de Salvador, manterá no máximo 400 pés, missão policial, solicita o controle e autorização para sobrevoar a avenida paralela aqui, próximo ao localizador. Autorizado. Grato, 02. Vai atingir 5.354 no 4. Na aproximação final, nós perdemos duas vezes a indicação do localizador. E quando nós recuperamos a indicação do localizador, ela ficou variando bastante, tá ok? Quem reportou? Foi o Edner 726. Paciente, o controle informou que o localizador está fora e agora estamos mudando o procedimento para o VRDME para 28. Ah, tá já então, obrigado. Já vai se encontrar na próxima atualização do, da informação. Ah, maravilha então, valeu, obrigado. Para o pouso, o vento é de 220 graus com 10 nós. Gente, está na final, guarda a autorização para pouso. Gente. 982, dessa via para 3 mil pés. Altímetro no 095. Via 3000, 1015 com 1982. É liberar na TL 219, obrigado. Nada. Inicie redução para 2209. Reduzindo, 2209, 1982.